Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس Sentimentos وجود رغبة Ter vontade لدينا الرغبة Nós temos vontade. ليس لدينا رغبة. Nós não temos vontade. الإحساس بالخوف. Ter medo. أشعر بالخوف. Eu tenho medo. لا أشعر بالخوف. Eu não tenho medo. توفر الوقت. Ter tempo. لديه وقت. Ele tem tempo. ليس لديه وقت. Ele não tem tempo. الشعور بالملل. Estar aborrecido. هي تشعر بالملل. Ela está aborrecida. هي لا تشعر بالملل. Ela não está aborrecida. الشعور بالجوع. Ter fome. Estar com fome. هل أنتم جوعى؟ Vocês estão com fome? هل أنتم غير جوعى؟ Vocês não estão com fome? الشعور بالعطش. Ter sede. Estar com sede. هم عطشى. Eles estão com sede. هم غير عطشى. Eles não estão com sede.